Zum, zum, zum. Na quebrada morre mais um. Zum, zum, zum. Na quebrada morre mais um. Confusão dentro da favela, derrubaram mais um. São inesperadas tretas, se liga no que eu vou narrar nessa letra. Chega um maluco com pinta de fodão. Pode crer que na quebra é conhecido como Sandipão. O cara que quebra toda sem vacilação. Muitos aqui na frente dele tombaram no chão. Me perguntou o que eu precisava. Um bujão de gás, dinheiro pra farmácia ou um troco pro pão. Minhas necessidades são tantas que as ofertas ficaram pequenas. A última é se quero entrar no esquema. Das quatro a mais sedutora, oferta tentadora. Pensei comigo, será que vão jogar na minha mão uma metralhadora? Minha mulher e três pivetes na maior miséria. Na TV histórias como a nossa rola como a minissérie. Atualmente pobre pra mídia tá dando ibope. A políticos a gente pra fazer um lobby. O que muda na verdade é sempre pra pior. A nata da sociedade fica com o melhor. Não pude resistir àquela oferta. A grana que eu ia ganhar era a coisa certa. Me deram uma metranca esperta, um 38 e uma 9 tá na minha mão. Eu tô na noia e no desespero. Pode crer, agora eu vou fazer clap, clap, boom. Estou ouvindo clap, clap, boom. Na quebrada morre mais um. Estou ouvindo clap, clap, boom. Na quebrada morre mais um. Agora sabe quem sou eu? O poderoso chefão, tiroteio com os gambés me dá disposição. Os caras querem testar a minha reação. Me sinto protagonista de um filme de ação. Pontaria certeira com muita precisão. Tenho que defender o meu ganha-pão. Apetitoso e venerado sou eu, agora o sangue pão. É um grande momento pra impor a minha moral. Na madrugada pode crer, o tiroteio é com a gangue rival. As veias entupidas cheias de adrenalina. Meu negócio, meu esquema agora é cocaína. Eu não quero nem pensar na cadeia que eu posso puxar. Mas quer saber? Foda-se, eu não vou me preocupar. Eu vou chegar, vou detonar, vou arregaçar. Vou puxar minha metraca e vou atirar. Mas pode crer, antes de acionar o gatilho eu vou fazer clap, clap, pum. Estou ouvindo clap, clap, pum. Na quebrada morre mais um. Estou ouvindo clap, clap, pum. Na quebrada morre mais um. Agora pode crer, vou defender minha quebrada com sangue no olho. Eu batalhei, eu lutei, mas eu sou mais um crioulo. Várias portas da minha cara já foram fechadas. A única porta aberta foi a do crime, isso não é fachada, é. O racismo e o desemprego andam de mãos dadas. A solução eu não sei, a minha eu já encontrei. Não aconselho pra ninguém ser o que eu sou, nem fazer o que eu faço. Com uma 9 na cintura conquistei meu espaço. A sociedade virou as costas, fez um arregaço. Várias favelas e quebradas sem infraestrutura. Agora boto os homens e os gambés na minha captura. Se precisar a fuga parece fácil, na minha área eu conheço. Na favela tem muito preto careca e é com eles que eu me pareço. Se me derrubam, meu corpo ainda nem esfriou. Já vai ter outro entrando no meu lugar. É uma lei que por aqui todos têm que respeitar. Se me prender a minha vida não irá mudar. Com certeza atrás do muro eu não vou me recuperar. Só vou mudar de escola, irei pra faculdade. Essa história na verdade é minha realidade. É, não aconselho pra ninguém a criminalidade. Eu só entrei porque não tive outra opção. O crime é reto, é direto, você morre ou vira um bandidão. Virei bandido, não tô preso, agora eu sou mais um. E por enquanto meu chegado eu vou fazendo clap, clap, pum. Estou ouvindo clap, clap, pum. Na quebrada morre mais um. Estou ouvindo clap, clap, pum. Na quebrada.